Aquecimentos. 2. Abrindo os ouvidos, esquentando as orelhas. 2006. Momento 1. Todos tocam música improvisada, sem pausas, durante um tempo inicial, preparando-se para o momento 2. Momento 2. Todos do grupo tocam o tempo todo, sem pausas, a menos que não estejam conseguindo escutar conscientemente todos os outros improvisadores do grupo. Nesse caso, devem ficar em silêncio até alcançarem essa escuta. Por escutar conscientemente, entende-se a prática de escuta que permite, se hipoteticamente requisitado, construir uma relação de causalidade entre os gestos instrumentais e os sons produzidos pelos outros integrantes do grupo. Deve-se decidir quantos grupos existirão e quais participantes vão integrar cada grupo antes de iniciar o aquecimento. Pode-se optar pela existência de um único grupo. Se for o caso, todos os participantes integrarão esse grupo. Opcionalmente, quando um grupo toca confortavelmente o momento 2, sem que nenhum de seus integrantes tenha de ficar em silêncio, os integrantes do grupo podem tocar tagarelando. Tagarelando, literalmente. Enquanto tocam, falam prosaicamente. Continuam sob as restrições do momento 2. Devem escutar conscientemente os outros. Se não o fizerem, devem ficar em silêncio até retomarem essa escuta. Se todos estiverem em silêncio, o aquecimento termina. Alternativamente, o aquecimento termina com todos em silêncio.